céus. Mas se for para viver como Caim, eu morro como Abel. Bem longe de polícia, pé de pato que te aperta. Longe dos irmãos que se matam por merreca. Dinheiro no banco e na garagem um beck tá. Um rapaz se foi sem se tornar doutor. Sem sonho de atleta. O tal destrói muito só de crocodilagem. Na viagem se finaliza na malandragem. Atrás de um futuro brilhante ilusório, estraçado em fazem de Jesus bode expiatório. No velório do réu ninguém veio chorar. Um, dois, quatro, seis, mas muitos querem brindar. Em alto mar, remar ao contrário. Esforço de tolo nunca foi respeitado. As margens do inferno é o palácio do incrédulo por Deus. Não fui finado no retrospecto. Não vai pra grupo, não caminho. É raso falar de amor em quarto de motel. É complicado. Amor mortal no paralelo com pecado original. Quem não sonhou champanhe francês em taça de cristal? Tipo um forte que desfila de sutiã vermelho. Sonhar com dinheiro e acordar no pesadelo. O inimigo vem de terno e gravata. Que contém no coração você nunca vê na cara. Tipo a mulher que o cega dividiu o travesseiro com o inimigo. Já era, se iludiu de cara com romance mecânico. Apenas sexo com frases de eu te amo. É, tipo Eva versus Adão. Segue a trilha da Lila pela cama, iludiu Sansão. 2009 após Jesus Cristo crucificado. Em Hortolândia, humano no quarto frustrado. A boca fala do que tá cheio, o coração pior que um tapa na cara é a palavra então. Até que a morte nos separe, não, não, é muito tempo. Até que dure o valor do sentimento. O tempo pode ser favorável, inimigo carrasco. O rompimento da aliança, enfraquecer do laço. A bela que se torna fera, acabou seu encanto. Restando apenas as lágrimas do malandro. Lágrimas do quarto. Lágrimas, lágrimas, somente lágrimas. Lágrimas do quarto. Nem ouro, nem prata, somente minha praça. Lágrimas do quarto. Lágrimas, lágrimas, somente lágrimas. Lágrimas do quarto. Foram que restaram. Somente lágrimas. Dispensou. O abraço de Deus vai pro colo do... Fãs heróis que caíram no fracasso do assalto. Porque por isso matar ladrão sem dó do pó. Voltou pó, assim que é o fim, ó. No saguão do hospital se encerra o sonho. Que valor tem possuir no inferno o trono? E no confronto da dignidade se esconder pra não lutar o covarde. Hey, Chris Link Pay. Fogo cruzado tem, eu sei. Sobreviver como simples mortal, ou queimar no inferno como rei. Ei, tintim, brinde no céu com água sagrada. Os últimos foram os primeiros. E quando passeia na terra o cão, chapa de Red Label. O segredo está na volta de Jesus Cristo. Que no juízo final ele me chame de filho. E não maldito que um tiro não me entrega o veredito. Eu justo juiz, bateu o martelo. Prisão perpétua no precipício. Suicídio nunca será a saída, louco. E nem sempre que brilha é joia nem ouro. Quem é que quer o brilho da glória ofuscada? Você não vê mais sede, sim as lágrimas. Triste da alma, mas por quê? Da vida insistimos em apanhar para aprender. E sorrimos em perder e sofrer as consequências. Hoje cê tem 20, amanhã cê tem 50 e pra 80 é um passo apenas. Colhemos, plantamos, espero que entenda. Entenda, entenda. O ódio destrói o louco, a inveja mata o tolo. Sendo rei ou escravo, vieram do lobo. Não seja louco e fazer o jogo do homem na palavra. Quem nunca chorou, só em seu quarto. 2009 após Jesus Cristo crucificado em Hortolândia. Um malandro no quarto frustrado. Tipo abraço do homem, bomba, amargura. Sinal de perigo, solidão, mágoa. Detrás revolta, sentimento explosivo. Inofensivo são os lábios com beijo da discórdia. Até te adoro, mas te apunhala pelas costas. Muitas são as respostas para apenas uma pergunta. Se me ama, então por que ninguém ajuda? Tua história só você pode mudar. Livre-se do engano. Um brinde então com